A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça condenou por improbidade administrativa o prefeito de Prata, município do Triângulo Mineiro, além de um diretor de gabinete e um escritório de advocacia. Segundo o Ministério Público, o prefeito, com a ajuda do diretor de gabinete, teria contratado serviços advocatícios em 2013 de forma irregular por meio de dispensa indevida de licitação. Como punição pelas ilegalidades, a Justiça determinou a perda da função pública dos envolvidos, a suspensão dos seus direitos políticos por 6 anos e o pagamento de multa. Além disso, os contratos foram anulados. De acordo com os promotores de justiça Felipe Abreu e Luiz Borsari, a forma usada para contratar o escritório foi irregular. O correto seria a abertura de processo licitatório para que houvesse competição entre os prestadores de serviço, conforme prevê a lei de licitações. A sentença da Justiça afirma que a conduta dos réus buscava frustrar a licitude do processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, desobedecendo os princípios que devem nortear os atos da administração pública. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.